Fría, ponme la mano aquí, Catalina mía. te pido, te encomiendo, que llame a mi equivano, también a mi primo hermano. Quisiera ser testamento como el zapato con fundamento. Apúnteme usted, señor escribano. Apúnteme usted una cortina de porca agujero, cabe una vecina. Apúnteme un cuadro rompido que ya ni Dios sabe el santo vacío. Apúnteme usted, señor escribano. Apúnteme usted, señor escribano. Apúnteme usted un olivaje que no está sembrado ni que sembrará. Apúnteme usted, señor escribano. Apúnteme usted una escopeta que no tiene chonca ni antimoqueta. Apúnteme usted, señor escribano. Será esse alguém que aqui passou, que quis ficar, que quis me ver, que quis me ouvir, que quis me amar, feliz dizendo assim: quero te ver, quero te ver, quero te ver, amor. Quero te ver, quero te ver, quero te ver, amor. Te quero, te quero, te quero, amor. Te quero, te quero, te quero, amor. Te quero, te quero, amor é pra amor, ogô. Te quero, te quero, amor é pra amor, ogô. Mas que pena que esse alguém foi embora. Não insistiu, não esperou. Eu gostaria que esse alguém aqui voltasse, aqui passasse e novamente me procurasse e me encantasse, sorrindo, dizendo assim: quero te ver, quero te ver, quero te ver, amor. Quero te ver, quero te ver, quero te ver, amor. Te quero, te quero, te quero, amor. Te quero, te quero, te quero, amor. Te quero, te quero, amor é com amor, oh. Esse alguém foi embora, não insistiu, não esperou. Eu gostaria que esse alguém aqui voltasse, aqui passasse e novamente me procurasse e me encantasse, sorrindo, dizendo assim: quero te ver, quero te ver, quero te ver, amor. Quero te ver, quero te ver, quero te ver, amor. Te quero, te quero, te quero, amor. Te quero, te quero, te quero, amor. Te quero, te quero, amor é pra amor, oh. Te quero, te quero, amor é pra amor, oh. Quero ver, quero ver, quero ver. Spécialement pour vous.

Tawa, Mantua Samas, Nanwe, Susanna, baby, ya. Cover, I said, Yana, and Yakroma, Fedda, Nanwe, Bitawa, Yama, San, Wachiano, Slim, Namia, Dempra, Nama, Fuji, Tammy, Senna, baby, ya. Hey, Otel, Otel, Narakwa. Hey, Otel. Thank you. пойду сейчас постучишь, и с тобой придет весна, капли падая с крыш, засверкает и зазвенят, полоснут по окну. You know what it is. It's that fire. can't get down. Yeah. Tell me why in the hell am I trying to get back up with it? Now if I can't get down. Yeah. Tell me why in the hell am I trying to get back up with it? If I can't get down. Yeah. Tell me why in the hell am I trying to get back up with it? Now if I can't get down. Yeah. Then tell me why in the hell am I trying to get back up with it? Hit it. Hit it. Hit it. Hit it. Huh. Now put your weight on it. Don't wait on it. Put your weight on it. Don't wait on it. Put your weight on it. Don't wait on it. Put your weight on it. Don't wait on it. Now get funky with it. Okay. Say